na Rádio Cultura Brasil, música regional brasileira, com Sérgio Rodrigues. Alô, amigos e amigas da cultura, estamos iniciando mais uma vez o nosso tradicional programa de música regional brasileira. Desejamos um bom dia a você que nos acompanha sempre e esperamos que as músicas de hoje sejam do seu agrado. Há poucos dias eu disse aqui que eu estava procurando entre o material da nossa discoteca alguns discos de festivais de música sertaneja. Coincidentemente, durante uma visita que fez ao nosso programa dupla Garuti Cuiabá, deixou em minhas mãos um CD que registrou o primeiro festival de música de raiz da Faculdade Cantareira. Esse festival foi realizado em dezembro de 2007. Algumas duplas participantes são bem conhecidas, outras nem tanto. Nesta primeira meia hora do programa, vamos rodar para vocês uma seleção das melhores músicas do festival. Depois desceu de repente e pousou suavemente lá no chão do meu passado. O meu cachorro vaqueiro que eu criei na mamadeira, sentindo a minha chegada, me esperou lá na porteira, saltitando de contente, em meus braços se atirou. Enquanto ele me lambia, parece que me dizia: foi bom que você voltou. Cheguei no portão da sala, tirei do prego a corrente e entrei devagarinho, segurando nos batentes. Meus olhos encheram d'água quando vi mamãe sentada naquele velho banquinho, remendando com carinho as minhas roupas rasgadas. O retrato preto e branco na parede pendurado, eu no colo de mamãe, meu pai ali do lado, a sala de chão batido e a nossa linda mobília, a mesa e quatro cadeiras, lá no canto a prateleira e o velho radião de pilha. Pensa da cozinha, pensa Deus quanta fartura, carne de porco na lata misturada na gordura, fornada de pão caseiro que mamãe fez caprichado. Fiz uma prece pra ela, depois fechei a janela e fui dormir sossegado. Agora, da doce aurora da minha vida, das manhãs lindas de primavera, das tardes mornas e coloridas. veredas da estradinha de areia branca, da vida simples que tanto amei, do rio manso de água limpinha, os periquitos e codorninhas, dos verdes cantos que galopei. Cheia, tem andorinha voando alto, só tem asfalto, não tem areia. Me perguntaram por que então o meu rincão um dia deixei. Foi o rostinho encantador, que tinha os olhos da mesma cor, nos verdes campos que galopei. Dentro da gente fica a saudade. Somente agora fiquei sabendo que um dia tive felicidade. E é por isso que vou embora. No meu recanto eu voltarei. Ouvir de novo cantar do galo, correr em pelo no meu cavalo, nos verdes campos que galopei. Foi a dupla Rio Pardo e Odilon que cantou, de Ademar Braga e João Miranda, Verdes Campos que Galopei. Antes nós ouvimos com João Otávio e João Henrique, de Ademar Braga e Pedro Bento, o Pedro Bento da dupla Pedro Bento e Zé da Estrada, Janela do Tempo. E segue o programa agora com Vitor e Marcos e depois com Alex Carvalho. Professorinha, que não esqueço jamais. Me lembro das tardinhas de domingo, onde eu tocava sorrindo a minha velha viola. Hoje só lembrança, mas renova as esperanças quando a viola chora. Quando a viola chora, a paixão provoca, explode o peito. Não tem cachaça brava nem caipirinha que dê um jeito. O coração dispara ao lembrar daquela que tanto amei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Passarinhos cantando e fazendo festa. Me lembro do meu ranchinho de palha, amarrado com imbira lá no meio da floresta. Terra, vivo triste, amargurado, abençoado por Deus e Nossa Senhora. Quando a viola chora, a paixão provoca, explode o peito. Não tem cachaça brava, nem caipirinha que dê um jeito. O coração dispara ao lembrar daquela que tanto amei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Quando a viola chora, me traz de volta a felicidade. Entra rasgando o peito e tira de jeito toda a saudade. O coração dispara ao lembrar daquela que tanto amei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Guardo ainda na lembrança o beijo doce que eu ganhei. Quando vou tocar pagode, toco pagode solteiro. Nasci na cidade grande, muita coisa eu aprendi, que todo lugar é bom. Se você souber agir, o sertão, não tenho medo de boi. Não foi lá que me criei, mas também sou do interior. Eu amo a minha terra, o lugar onde nasci. Brasileiro que é bom. Negar a raça eu nunca vi. Pego a viola, o meu coração dispara. No repique do pagode, sono inteiro que ele para. Se eu tiver cantar sozinho, eu não vou me incomodar. Eu canto com alegria e o povo vai consagrar. Viola colou no peito, eu não vou me separar. É paixão pra toda a vida, nem tente me enganar. Aprendi a tocar viola, mas eu não tenho parceiro. Quando vou tocar pagode, toco pagode solteiro. Foi o Alex Carvalho que ofereceu para nós, de autoria de Valdecir Estavarengo, Pagode Solteiro. E nós ouvimos antes com Vitor e Marcos, de Marcos Almeida e Wallace M. Almeida, Quando a Viola Chora. Eu gostaria de lembrar a todos que estão seguindo o nosso programa que, neste fim de semana, São Paulo é a capital mundial da arte e da cultura. Está acontecendo aqui desde ontem e seguindo até o final deste domingo a Virada Cultural Paulista de 2010. Nenhuma manifestação artística e cultural foi deixada de lado. É uma programação completa que contempla todas as formas de arte e cultura em espetáculos em todos os bairros da capital. Ao longo deste programa, vamos dar algumas dicas dos shows que estão rolando por aí. E continuamos com algumas faixas do CD do primeiro Festival de Música de Raiz da Faculdade Cantareira. Esta viola já foi árvore, pelo vento balançada, já deu flor e deu fruto no solo que foi gerada. Hoje ela é um instrumento por todos admirada. De frente ao meu coração, ela traz recordação da minha vida passada. Thank you. todas juntas, quando são bem afinadas, parecem a lira celeste. Quando rompe a madrugada, a melodia sonora para o céu elevada. Quem ama o som do pio nunca vai ficar sozinho em sua longa jornada. Enquanto o mundo for mundo, a viola executada, o som puro brasileiro estará sempre nas paradas, porque sua melodia pelo povo é consagrada. Nos braços faz uma cruz, a lembrança de Jesus, minha viola abençoada. Ouvimos com Adrián e Adriel, de Jesus Gonçalves, Viola Abençoada. E com Baresi e Flávio, de João Benedito de Oliveira, Vida no Campo. E segue o programa, agora trazendo a dupla que fez a gentileza de trazer o CD para nós. A dupla Garuti e Cuiabá. E depois vem Dirley e Dirlan. Precisava de ajuda, sua carga era muito pesada. O patrão, por ser muito exigente, suas ordens eram bem declaradas. O serviço já está atrasado, se não sair no dia marcado, suas contas será preparada. E ouvindo chamar atenção, o meu pobre pai sendo humilhado, senti dentro do meu coração uma angústia e um ódio danado. Eu queria fazer qualquer coisa pra quebrar este gesto malvado. O fazendeiro sem coração, por ser dono da situação, abusava dos seus empregados. Mas o tempo foi se passando, o destino com sua magia, castigo que Deus lhe mandou, lá na sua fazenda caía. Uma geada matou as pastagens, pouco a pouco seu gado morria. O café com as folhas queimadas, o roçado acabou tudo em nada, pelo chão seu império caía. Maltratado esse rumo agora, mundo jogado. Sem abrigo está sem ninguém, por seus filhos foi abandonado. Quem foi o dono de muitas terras e maltratava seus empregados? O destino cobrou de uma vez o mal que para os outros ele fez, pra si mesmo ficou reservado. Nossa gente já mudou de posição. O modernismo, que era coisa da cidade, foi ganhando autoridade e chegou lá no sertão. Aonde eu moro está tão modificado, todo o transporte de gado é feito de caminhão. O meu chapéu, meu berrante abandonado, só é usado. Quando é festa de peão, lá na lavoura o boi não puxa o arado. Com o tempo foi trocado máquinas de tração. O meu fogão de lenha está apagado, pra fazer pernil assado tem forno de precisão. Só a viola nunca muda, não tem jeito, quando apertada no peito, pertinho do coração. Mato a saudade do tempo que já se foi, meu velho carro de boi é peça de exposição. Pega na enxada, a moçada não quer mais. Eu vejo no meu rapaz que não tem calo nas mãos, só quer namoro com mocinhas da cidade. Tem sempre uma novidade que viu na televisão. Não se interessa no monjolo conservado que faz parte do passado e ainda soca o pilão. Pode estar certo, eu sou meio matuto, por isso me preocupo com a nova geração. Todo o trabalho até o de lenha, o chiqueiro, a ordenha e a estufa de flor. Tem relatório, está tudo programado, ficou informatizado, quem manda é o computador. Saio a passeio no lombo do meu cavalo, com tristeza hoje falo com um velho professor. Eu tenho medo, mundo globalizado, quanto mais modernizado, mais sinto falta de amor. Dirley e Dirlan cantando de Roberto Moreno e Nino Andrade, Mundo Globalizado. E com Garute Cuiabá nós ouvimos antes, de autoria do Garute Império Caído. Música regional brasileira, na Rádio Cultura Brasil. Esta é a Cultura Brasil, emissora de rádio da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. E este é o programa de música regional brasileira, apresentado aos sábados e domingos, no horário das 5 às 7 da manhã. Você que nos acompanha pelas ondas da rádio ou pela rede mundial de computadores, saiba que nós esperamos contar sempre com a gentileza de sua escuta. De nossa parte, você pode ter a certeza de que estamos aqui a seu serviço. Nós já estabelecemos vários canais de comunicação para que você partilhe conosco desta programação. Sinta-se à vontade para telefonar ou escrever, fazendo críticas e sugestões para otimizar a nossa programação. Estamos aqui todos os dias, desde cedo, a seu serviço e com o maior prazer. No domingo passado, dia 9 de maio, nós apresentamos aqui uma breve entrevista e algumas faixas do novo CD de Cláudio Lacerda. Como foi um programa curto, com muita conversa e pouca música, eu tomo a liberdade de oferecer a vocês mais algumas faixas do CD Cantador. A cruz eu trago no peito, nos olhos a gratidão, no corpo as marcas dos feitos, na alma minha paixão. Meu manto é pela verdade, eu luto pelo sertão, meu pranto é realidade, é sina desse meu chão. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Não falo e penso, tenha pressa, calma de rio, decisão, espero consenso, pro estouro, fim do pavio. Na terra eu planto a semente, no peito a união, com os braços da minha gente, colheita vai ter mutirão. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Penso, tenho a pressa, calma de rio, decisão, espero consenso, pro estouro, fim do pavio. Na terra eu planto a semente, no peito a união, com os braços da minha gente, colheita vai ter mutirão. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro, caipira, mulato, sou guerreiro, cantador, mameluco e violeiro. No meu grito canto brasileiro. Brasileiro. Ouvimos com Cláudio Lacerda e Dominguinhos, de autoria do Eduardo Santana e do Cláudio Lacerda, Canto Brasileiro. O cantor-compositor Cláudio Lacerda pode ser considerado membro de uma nova tendência da música sertaneja autêntica, assim como Renato Teixeira, Almir Sater e alguns outros. Nascido aqui na capital, criado no interior, Cláudio sofreu influência das tendências sertanejas de São Paulo, Minas e Mato Grosso. O atrativo principal do seu trabalho é a essência de suas composições e interpretações, que tem um compromisso sério com a autenticidade da música brasileira. Na beira daquela estrada, num ranchinho de sapê, ali mora minha amada, minha flor de bem-querer. A minha felicidade mora ali onde eu plantei. Pra colher sinceridade, meu amor, eu lhe jurei. Vou dizer da minha amada o seu lindo parecer. É como gota de orvalho brilhando no alvorecer. Um lindo botão de rosa quando vai se abrir em flor. É a coisa mais bonita que o nosso Deus plantou. O galo cantou, o dia chegou, o sol levantou e uma rosa se abriu. Um facho de luz cruzou o meu olhar. Foi meu amor quem sorriu. Lá na mata passarada, quando começa a cantar, é pro mote a minha amada seu coração alegrar. No riacho até os peixes vão com ela se banhar. Borboletas em festa colorem seu caminhar. O vento sopra mansinho, afagando o seu rosto, assanhando seu cabelo tão preto que até dá gosto. É ver o manto sagrado cobrindo sua cabecinha e o jeito mais delicado dessa minha caboclinha. O galo cantou, o dia chegou, o sol levantou e uma rosa se abriu. Um facho de luz cruzou o meu olhar. Foi meu amor quem sorriu. Sorriso eu comparo com o nascer de um novo dia, clareando a minha vida, me enchendo de alegria. Cada palmo do seu corpo é um golpe de paixão. Ah, o amor dessa morena é a minha perdição. O galo cantou, o dia chegou, o sol levantou e uma rosa se abriu. Um facho de luz cruzou o meu olhar. Foi meu amor quem sorriu. Ouvimos com Cláudio Lacerda, de autoria do Pinho, em parceria com Cláudio Caboclinha. Estamos apresentando algumas faixas do novo CD de Cláudio Lacerda, Cantador. Chegada e ponteios de viola, é um trem na estação, cantador contando histórias, entalhados em madeira, conduzidos pelo aço. Ponteados são trilhos que nos trazem o calor do abraço. No aço de suas cordas, a viola guarda segredos, violeiro os desvenda, bem na ponta dos dedos, segue livre o sonhador, domando essa emoção. Porém preso aos dormentes da saudade, de uma paixão. Moda caipira do mato, de folia e louvação, viola caipira de fato, um trem do sertão. Coração de trem é fogo, de lenha e carvão. Coração de violeiro é o som da viola em cada estação. Coisa que logo passa, passa boi, passa boiada, passa Maria fumaça, é suspiro derradeiro embaçando a vidraça. É o gostinho de um beijo ou de um gole de boa cachaça. Um bilhete só de ida, a estação que espera alguém. Pelas curvas dessa vida, vai seguindo nesse trem, mas volta de outras terras, campeando seu passado. Pois a roça é sua sina e a cidade é vida de gado. Moda caipira do mato, de folia e louvação. Viola caipira é de fato um trem do sertão. Coração de trem é fogo, de lenha e carvão. Coração de violeiro é o som da viola em cada estação. Apagar o candeeiro, bem te vi, já avisou. Vem chegando os boiadeiros, o café já tá coado, descansando na chaleira. É dia de apartação na folia pantaneira. Toda a tropa arrumada, encilhada no potreiro, a pionada animada com um toque do berranteiro. Boiada de mil cabeças com uma sende arribada. Se preparam os boiadeiros pra encarar essa empreitada. Grita, cerca, joga o laço, desafiando a tropiada. Veia, marca, corta, espanta, pesarisca alongada. Malha, berra, rua, enfrenta a peleja marroeira. Risca, espora, estanque, sangra na terra da lida campeira. Queimam alho no braseiro, costela em fogo de chão, atemperando o carreteiro no calor do caldeirão. No galpão acordeon, asqueado e chamamé, cevando a erva mate na roda do tereré. Vão cortando os alagados através dos matagais, a boiada navegando, homens entre os animais. Os peões apartam gado de maneira natural, domando de corpo e alma os destinos do Pantanal. Grita, cerca, joga o laço, desafiando a tropiada. Beia, marca, corta, espanta, pesarisca alongada. Malha, berra, rua, enfrenta a peleja marroeira. Risca, espora, estanque, sangra na terra da lida campeira. Cláudio Lacerda cantou de Adriano Rosa e Cláudio Lacerda, Dia de Apartação. Antes nós ouvimos com ele mesmo, de Arlindo Rosa, Levi Ramiro e Cláudio, Lenha e Carvão. Nós somos a equipe da Rádio Cultura Brasil, trabalhando desde cedo e levando para você uma seleção de música regional brasileira. Este programa é apresentado aos sábados e domingos, das 5 às 7 horas da manhã. E agora, para completar esta meia hora, vamos oferecer 10 minutos seguidos de solos de viola caipira a cargo daquele que foi um dos maiores violeiros desse país, o saudoso José Dias Nunes, Tião Carreiro. Thank you. Ouvimos com Tião Carreiro, de autoria de Tião, Lorival dos Santos e Leonel Rocha, o Mineiro no Pagode, pela ordem inversa do que tocamos, tá certo? Cidade Morena, de Tião Carreiro, Lorival dos Santos e Alberto Calçada. Viola Barulhenta, de Tião Carreiro, Milton José e Lorival dos Santos. E Seleção de Pagodes, volume 1, essa com vários autores, porque são vários títulos. Lorival dos Santos, Tião Carreiro, Arlindo Rosas, Jesus Belmiro e Vicente P. Machado. Música Regional Brasileira.